do Crocodile! Explode, explode, explode, explode, explode, explode, explode, explode, bobinha! A batida que consagrou o Gordinho! Arrepia, meu animal! E a gente chega sem a padrinhação! Vai começar! Deixa comigo, federal! Arrepia, garoto! E hoje eu tô inspirado, inspirado! Um, dois, três, dois! Chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Chama ela, chama, chama ela, chama, chama. Bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida. Aponta pra ela agora. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Não era tu que era bandida. Vem, vem, vem. Vai! Eu tô de rock. Quem tá de rock? Eu tô de rock. Quem tá de rock aí? Hoje, eu tô de rock. A galera tá de rock e o animal vai detonando. A galera tá de rock e o animal vai detonando. Fumando e bebendo. Vai! Bebendo e fumando. Vai! Fumando e bebendo. Vai! Bebendo e fumando. É o melão do Robocop da GDK. Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Bora, Vitinho, bora, Vitinho. Damos uma voltita outra vez. Agora bota no doce. Eu tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros estão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem Betinho Playboy, é o nome dele. E aí, dona Cleo? Já avisando que de montão, hoje eu vou pro grupo. E amanhã, hoje, segunda-feira, festa de patrão. Estaremos no Açaí Biruta. Avisar, Betinho Playboy mandou avisar. Aí, DJ, pode aumentar. Bora aumentar! Aí, DJ, pode aumentar. A empresária mandou avisar. Olha, Cleo mandou avisar. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no doce. O seu canal de música no YouTube. E aí, Nadson? Olha, a grande família também tá na área. E aqui na esquerda, toda a minha GDG. Meu amigo Cacaio Moeda. E aí, minha GDG, fala Pedro. É aniversário do meu parceiro Skate. E ele não poderia deixar de comemorar do lado do outro som. Parabéns, Skate. Olha o Juan da Petrobras. Vai, vai, vai virar, vai. Nosso amigo Gabriel Nunes. Virou o Marquinha. Toda a grande família, obrigado pela moral. Olha só. Vai pra cima, não adivinha. Deixa na batida. É aí, gordo. Arrepia, garoto. E deixa na batida. Olha que vem aí. Olha. As novinhas ficam loucas quando a guiadalha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho. O encontro mais esperado de todos os tempos. A galera tá esperando. Dia 2 de setembro já tem o lançamento do Prime. E assim que quiser o encontro, a gente tá pronto pra dar-lhe as dentadas. DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinho. Pop live no comando, minha águia dá um grito. E a galera já vão pra cima, o animal vai detonando, detonando na pressão. Bota na pressão, meu globo. São amores, amores que matam. Bota pra girar. Girando, girando, é o Tai Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Tai Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. E a galera vai dançando. Bora botar mais uma. Bora botar mais uma na pressão agora sim. Então, nós vamos ficar por aqui. Gordo dos Caixa Baixa! E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Olha a bicha, Tiaga também tá aqui do lado esquerdo do animal. Bora, bora, bora, tuzinho do táxi chegou! Foi você que ninguém viu, desapareceu do nada. Meu amigo Felipe das Teses! Aí, e aí, dona Cláudia? Seja bem-vinda aqui no animal! Meu amigo Jairo, você e a sua esposa! O homem que comanda 40 horas! Paulinho Cachorrinha, dona Cíntia. E aí, Paulinho? Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu papo. A galera vai soltar a voz, eu quero ouvir. Pelo leite derramar. Que bonito, que bonito. Entra no lugar, amiga, medo só. É o Pompeu. A contagem que já é consagrada em todo o estado do Pará. Só quem tá feliz da vida joga a mãozinha pra cima aí. Só quem é papai joga a mãozinha pra cima aí. Cadê o grito das mulheres solteiras aí? O grito das virgens. Cadê o grito dos viados? Bora pra contagem, mano. Ô, Biela disse, cadê eu, porra? Alô, Biela! Um abraço pra você, moleque! O porquê que o rei da farinha já subiu na estrutura. O bagulho doidou, de impressão, fiquei até nervoso agora. Vamos lá! Só quem tá feliz joga a mãozinha pra cima e bora pra contagem! 5! 4, 3, 2, 1, e agora! Tchau. Assim, assim, ó. Eu vou no rei e vocês vão no rei. Celcinho do táxi. E aí, Celcinho? Meu parceiro Bachola também tá por ali, ó. Abraço pra você, você é o Nial da Alcaida. O meu parceiro Alan Vitor também por aqui. Um abraço pra você, Alan. Rony Show também já na área. Terça-feira tem o Animal na Fazenda. É 0800 pra galera. Ninguém paga, maninho. É terça-feira na Fazenda, o Animal. No feriadão. Bora pra cima. Inclusive, nosso amigo Rony Show tá aqui, ó. E aí, Rony Show? Terça-feira a Fazenda vai pipocar, moleque. Ninguém paga ingresso a noite toda. E o meu parceiro quer o vídeo do Zumbig já confirmando. Bora, Bianguinha. Bora pra cima, que terça-feira tem Fazenda. Feriadão e todo mundo convidado. Alô, Tonelada, bora botar pra cima, meu rastro. O baile do croco. Eita! É o baile do patrão, viu? Felipe Lopes falando aqui no Animal. Amigo Podicão, você, a Tia Lene. Cara do Juro das Curtidas, o Croco, obrigado pela moral. Deixa eu abraçar com carinho, meu grande amigo Steve Reis. Ele sempre, o suco de gosta. E aí, Potter? Garoto Bruno também tá na área. E aí, garoto Bruno? O meu parceiro Nenê, o Estresse Abaixa, bora amigo, empresário da área. Um abraço pra você do Dinho Pressão, segura agora. Dinho Pressão. E o meu parceiro Matilha, Dani Lourinha. Bora meus pânicos da Cruzão. O meu parceiro Raul Digital. Ele tá mó valor. É o melô da Marina do Beijo. Vai, Marina, vai, Marina. Eduardo, um dia. Já ficou na fita. E aí, Igor, nos põe na fita. O meu parceiro Adriano Animal. E minha esposa Rafinha. E aí, Yuri Eduardo. Meu amigo Bocotó, você, a Luanda, tá na área. Esse lado é Fabé. Eita, que é muito craqueado! Master CD, o seu canal de música no YouTube. Só quem gosta! O meu amigo Bico dos Caixa Baixa. E a Raíssa. Do camarote, bora, barba. Olha o Fabinho, que seu gosto é assim, moleque. O Thiaguinho dos Garoto Red. Obrigado, Thiaguinho, você é a primeira dama. Amigo Perninha. Steve Reis, meu parceiro, também tá aqui na direita, valeu! Eu vou deixar você partir. O quê? Dinho, pressão, Boninho, o que que é isso? Vem, Patrese, chega! Olha, Patrese, vou te contar uma coisa. O Pompilho tá lotado, o Animal detonando só as melhores e... A gente mais uma vez agradece aí a todas as equipes, todos os fã-clubes. Meu amigo Hedley Malucão tá no camarote aí, sua esposa Valéria. Nosso amigo DJ Marlon Bicho também tá por ali. Toda a galera que hoje veio nos prestigiar, comemorar o Dia dos Pais. Meu amigo Robert do Fugitivo, o Jonas, toda a galera. As equipes no geral. E a gente, sem dúvida alguma, vai abraçando todo mundo com todo carinho. Diga impressão. As equipes da direita, da esquerda hoje, vibrando com as batidas que enlouquecem a galera. E a gente mais uma vez... Vai abraçando todo mundo com todo carinho. Verdade, Boninho, Léo da Alcaida, por ali, meu parceiro Paulinho, Cachorrinho. Na verdade, os caçadores estavam pedindo a volta do Animal aqui do Pompilho. E a galera, com certeza, atendeu o convite. Superlota aí, a Domingueira, aqui do Pompilho. Sucesso total. Superlotado, Pompilho Acústico. Muito obrigado a todos os caçadores do nosso Animal. Parceiro Arthurzinho do Táxi, por ali. Um abraço a você, Arthurzinho. Minha equipe TF, amigo Renatinho. O Osso também, aniversário do skate. Já tem os parabéns pra ele. E ele tá no berço, parabéns, skate pra você. Detona, Boninho! Nosso amigo Célio e a Loura também tá por ali, ó. Nosso empresário Hulk, Luciano, toda a galera que hoje veio nos prestigiar. Meu amigo Anse Depósito também, que hoje veio nos prestigiar. E a gente mais uma vez abraça todo mundo com todo carinho. E já avisando que tá chegando o lançamento do Crocodilo Prime. Dia 2 de setembro. E o Rob e o Príncipe são os convidados especiais para essa festa. Abraçar com todo carinho aí, meu amigo Jefferson Xuxa, o DJ Júnior Eletrizante, toda a rapaziada do Rob, que vem fazendo um excelente trabalho aí. E a gente, mais uma vez, vai botar para cima, porque aqui no Croco, a galera gosta da pressão. Meu amigo Júnior do Alverende também tá por ali, ó. Foi obrigado parar aqui o som aqui pra gente abraçar todo mundo. Muita gente pedindo abraço e a gente vai abraçando com todo carinho, até porque é parte do trabalho. Bota pra cima, maninho! Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. E as charmosas também estão na área! Vai, vai! Pra cima, pra cima, pra cima, maninho, pra cima, senhor! Acelerando! Doce, olha o animal, detonando na pressão, olha, no... joga a mãozinha, olha a mãozinha, em cima, entra aí, doida, o bagulho! Doido, bagulho, doida, doida, doida, doida. Bora, Thiaguinho do táxi, a primeira dama. Alô, Leonardo, os humildes, segura o colete que lá vai bala. Menina, e você não se importava. Minha java nova, boba, que não ia dar. A pressão do animal. Agora, e agora, e agora? Agora eu tô em outra e pra você não... Eu vou baixar o som e eu quero ouvir o Pompilho. Alô, Celo. É... eu tava com saudade de ti, Celo. Meu amigo, por que que o rei da farinha? Agora você quem corre atrás, não dá. O Juan da Petrobras e o seu grande amor. Bora, Robson. O meu parceiro Pichula também da área. Um abraço pra você, Vitura. Olha o Robert também dos fugitivos, meu mesmo. Parceiro Jonas. Empresário Betinho Playboy, do Negrão também tá na área. Vai, Libertinho! Vamos dançar, vai! Vai, vai! É a social do Camarada das Princesas, terça-feiradão! E aí, Carolina, você é Elane Rodrigues! Toma, toma, toma, toma, toma, que a pressão, vai! Bora, Drão de Mau! E aí, Paulo! Segura! Alô, Melry! Tô com a amiga e tô com a amiga. O garoto Bruno também tá na área! Aqui ela ficou animada. E o meu parceiro Oscar TF. Hoje ela ficou animada. E aí, Renatinho? Vendo que você é mal. Abraço pra você. O Alberto Martins. Já confirmando hoje, segunda, lá no Açaí Biruta. É a inauguração do novo espaço dançante do Biruta. Lá o Biruta estilizado agora. O uísque tá é aqui, varinda. É DJ Melly, o S5 de DJ Mulher no Pará. Joga a mão pra cima, chama o animal. Eu tô daquele jeito, fora do normal, vai. Joga a mão pra cima, chama o animal. Eu tô daquele jeito, fora do normal, vai. Júnior! Pressão, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, vai! Pequinhado, fala do pequinho. sabe. Toma caqueado, toma caqueado. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Toma caqueado, a mulherada rebola. Bom dia, novinha rebola. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, que comemorou seu aniversário lá na Maui. E hoje ela veio curtir o Croco. Seja bem-vinda! Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Amiga Tainá, a Casey, meu coração, a Valesca, a Carol, a Biela, as princesas estão na área. Amigo Klaus, o Wallace, o Luan, os pop rei do Guamá. E um é aniversário do Luan. E aí, parceiro Glaucio, Pop Red? O meu parceiro Wesley dos Magnadas, o Arlen também da área. Robocop, Chupacaba também, bora bola! A GDK na área! Mil graus. Eu cansei de tentar. E sabe quanto vai? Vou tirar o pé. Prefiro ficar sozinho e cuidar do. A dona Ana Mara Crocodilo. Olha aqui a primeira dama do Steve Reis. Essa relação. Pensei que me amava, mas na real é só atração. Tem mais uma! Quem gosta dessa? É o meu amigo Maílson da família Roxon. O som animal. Bora, Marcelo do Rock, agora, papai, já! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Fiz um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Maldito cachorrinho. Cedo, mas acho que era pouco sempre. E aí, ao lado do DJ aí, né? Minha obediência. Cozinha do táxi. Me tratava mal. Bora, gordo! Me traía, e eu dizendo a todos. Quero ver! Maravilhas. O meu amigo Lourinho, hoje, ele veio comemorar seu aniversário do som que ele gosta. Parabéns, Lourinho! Suas roupas, se o que quiser, porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor que você. Júnior do Menezes, pegadores da área, valeu, Júnior! A gente tinha tudo aquilo pra ser. O Robertinho também tá na área, o Flamengo. Com garoto do Red. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Thiaguinho, o garoto Bruno, tá todo mundo aí, valeu! Sucedo, mas acho que era pouco. E aí, Luciano? E aí, evento na área. Já não te satisfaz. Já do cara, ainda sempre aqui. Mal. Bora, batida! E meu parceiro Puqueca, da família Marabá, ele sempre prestigiando o trabalho do Gordo. Alô, Ratinho! E aí, Dadada Remoçada! Amigo Bismarck e o Mofre! E meu parceiro Red, a dona Valéria! Só faltou Augusto Filho! Master CD, o seu canal de música no YouTube! Eu sei que tu quer, eu sei que tu quer, Luiz! Tu quer essa fina, tu quer essa fina, tu quer essa aqui, ó! Assim não vai rolar quando eu quero transar. É o melô do Alanvido. Então, meu amor, você pode. Quando eu meter o pé, ela me procura. Bora, Raul, bora, Raul. Torini. Sempre dizia pra aquela filha da. O dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. E aí, maluquinho? Dizia pra aquela filha da. O dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. É assim, não vai dar. E aí? Sempre dizia pra aquela filha da. O dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. Sempre dizia. Filha da puta, o dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. No meio do pitio, no meio do pitio, no meio. Alô, Brasil, dá um chego antes do depósito, rapidinho. No meio do pitio. Alô, Melly. No meio do pitio. O nosso amigo Juninho Dias, no aniversário do skate. No meio do pitio. Lá vem ela querendo cantar, lá vem ela, vem ela. Canta, canta, mulher, canta, canta já. Ela vai cantar, e ela vai cantar bonito. Vem, vem, vem, vem, vem no carimbó. Agacha namoradeira, namora o malandro lobo. Eles passam a tarde inteira causando crocodilo. Na toca do verão. Gordo e Dinho Pressão. No meio do pitio, no meio do pitio. Nossa amiga DJ Agatha. Um abraço pra você, DJ. No meio do pitio. Que o cara importa, que tu que o carimbó. Vem comigo, vem dançando, vem quebrando, vem quebrando. Quebra, quebra tudo, quebra, quebra tudo. Quebra, quebra tudo, quebra, quebra, quebra tudo. Vai, vai. E aí, de volta, pera. O meu parceiro Thiaguinho, dormindo do Hobby. E aí, Thiaguinho? Jogar a mãozinha pra cima e cantar essa música aqui e agradecer a Deus. Pituca da ponta. E a minha GDG também, um abraço. Marcelo Moedo, Pedro, Diego, Marcelo, você também. É a GDG na área. E aí? Chorrinho de seu gosto é na pressão. E aí, Diego da GDG, segura! Arrepiando o bumbinho acústico! Fala, Gordinho! E aí, Federal! Arrepia, garoto! Toma, toma, toma, toma que é pressão. Toma que é pressão, toma, toma que é pressão. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, vai! Música. E o meu parceiro é Vertinho, Tiaguinho dos Garotos Régio. E aí, Pipirinha? Pipirinha de Citessal tá na cumieira da casa. Olha a bicha. Bicha robótica. O louco inventou uma dança. Inventou uma dança muito louca. Mexe a cabeça. O nosso amigo Bigodinho, Felipe da produção. Eu saí pra curtir com o áudio, o som. Ele é digital. Olha o Bruninho, rapaz. Mexe a cabeça. Quanto tempo, hein, Bruninho? Viva tremendo. Treme aí, moleque. Treme aí, moleque. E agora no telão. A Jurunense. Do meu parceiro Redley Malucão. Só no caque, só no caqueado. Tá, eu quero só o iPhone, eu quero. No caqueado, só no caque, só no caqueado, só no. Alô, Alassi dos Pop Red, tchau! Joga a mãozinha em cima e prepara a dentada. Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, não para, não para. Amigo Wesley, bora Wesley dos Magnatas. Tchá! Quem gosta dessa batida é meu parceiro de Patrese. E aí, Patrese, prepara que hoje tem açaí biruta e o bicho vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai. Bota na pressão, meu coco. Bota na pressão, meu coco. Balões, viu? Tudo é do Mega Pressão. Essa aqui é só pra quem tem tatuagem. Só pra quem tem o nome do seu grande amor tatuado na pele. Vai cantar bem alto, eu quero ouvir, vai! É incrível. Talvez você já saiba. E aí, Dalinda? Um abraço pra você, Dudinho. Alguns momentos nossos estão dentro de um melodia. Nossa, desce o Raul. Crocodilo. Aquele sentimento. Bruno Galvão, os primos das marcantes. Não é bom nada. Prepara o gogó. Atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Junto está sempre. E meu parceiro Mirim Explosão. Um abraço, Mirim, pra você. Ainda tem o seu nome em mim. Meu amigo Jairo do 40 Horas. Também tem o seu esse gordo. Nome. É sempre um prazer estar com você. Escrito no meu.